Aí maluco, dá licença, vida louca é muita treta. É corrida na madruga, tiro de escopeta. Tem irmão que deita, tem a mãe que chora. Na inocência leva bala na memória e vira história, lenda na favela. Um cara sangue bom considerado, só que já era. É tanta guerra e ninguém lucra nada. É só moleque que tomba com tiro na cara. Tristeza na quebrada, na família nem se fala. Mãe em desespero, não cego e desmaia. Criança vendo tudo e a mente grava. Tá tudo arquivado, já é caso encerrado. Foi tipo poesia, no caixão lacrado. O meu som faz eco, que abafa o estalo. Guerreiro na quebrada, estilo revoltado. O meu som faz eco, que abafa o estalo. Guerreiro nessa porra, truta, estilo revoltado. Em qualquer favela, sim, eu posso ver. Eles são eles, você é você, não. Não é teatro e nem encenação. Imitar aquele herói no seriado da televisão. Essa é a intenção dos caras na vida bandida. Mais uma fala que se cala com bala perdida. Língua comprida na plateia é coisa rara. A sua fama acaba ali na beira da calçada. Ninguém atura, a vida é dura. É fome a cada dia, é fome versus cultura. Pra você analfabeto ou estudado, é complicado no Brasil ser um fardado. Pra invadir barraco por baixo salário. O meu som faz eco, que abafa o estalo. Guerreiro na quebrada, estilo revoltado. O meu som faz eco, que abafa o estalo. Guerreiro nessa porra, truta, estilo revoltado. Estilo revoltado. Estilo revoltado. A ou B, tome uma decisão. Porque o águia tá no céu, é revolta, invasão. Giroflex chegando, os poderosos da situação. Ganhou na mão, o grito ecoa. Foi trocar com zona aí, errou na escolha. Vai de boa, segura sua onda. Acha que cê é malandro, é só meter bronca. Já fez quase de tudo, mas não teve lucro. Só foi um personagem do cinema mudo. O meu som faz eco, que abafa o estalo. Guerreiro na quebrada, estilo revoltado. O meu som faz eco, que abafa o estalo. Guerreiro nessa porra, mano, estilo revoltado. Estilo revoltado. Estilo revoltado. Estilo revoltado.